21, pronto, espera, pronto. 21, da livre linha, depolada, pistão no zero, vento 080 graus com 04 nós. Para 1.510, Romeu Charlie XR, boa vista, permanece no 04. Do segundo é Colos 29, aos 30, corrigindo 208, controle bom voo. Obrigado, bom dia. Olá, bom dia, acho que é na E6251. Na E6251, contato radar, autorizado Leida, vou para o 360. Leida, 360, obrigado. Oxenai 6251, chame de pista na frequência 1251 e alterna 133 decimal 25. 251, 133 decimal, bom dia. Bom dia. Hotel, informação Hotel, pronto, Costa. Guarulhos, nível 340 está autorizado, via Pêndulo 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge, após interceptar Pêndulo 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5051, controle 120, decimal 8. 9, Guarulhos. Nível 340, decolada 10, Providência, Tael, Leda, Príncipe, Leão, Pesador 10, após Príncipe, Pesador 16, Bravo, Hotel Zulu, Trini, Sempre, Salimbora, Transponder 501, controle 20, decimal 8. Correto, no parte 3, chame pronto, pushback, web 6749. Confirmando no 2005, vai chamar o 6749. 5705. Torre na frequência 118.95, tem um pouso no Delta Alex 6. 295, grato, bom trabalho. Oi, Salvador, bom dia, Papa Tango Romeo, Charlie X-Ray. Alex Rey, final 17, reporte na curta, altímetro no 0, no 4, vento para cheque 060 graus com 05 nós. Livre, web 6749, chame táxi. Está autorizado, 6749. travada, Romeo Charlie X-ray. Romeo Charlie X-ray, livre pouso, pistão no 7, o vento 070 graus com 04 nós. Frente. Via UF 5898 com fins nível 340, está autorizado via Penzulou no 0 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, Bridge após interceptar Penzulou 16 e prossegue conforme o plano. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5055, controle 120 decimal 8. Bate no portão 10, time pronto, pushback web 5898. Assim que pronto, vai chamar web 5898. Meu tio Alex Rei no solo 53, está autorizado backtrack, reporte livre no 97. Segunda direita via Indy Alpha, reporte com espera da 10 pronto, altímetro no 0 no 4, web 6749. Indy Alpha, reporte pronto com no 0 no 4, 6749. Web 5717, Galeão, nível 340, copia? Pronto, vai correr, 5717. Web 5717, Galeão, nível 340, está autorizado via Penzulou 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5054, controle 120 decimal 8.